A vovó e o vovô tão isolados. Tá difícil assistir noticiário. Isso pegou todo mundo de surpresa. Tirou os beijos, os abraços e o pão da mesa. Ninguém esperava por isso. Matar saudade só por chamada de vir. O mundo inteiro entrando em conflito. As máscaras tampando os sorrisos. Agora eu entendi o porquê. Deus deixou tudo isso acontecer. Quantos mais a gente vai ter que perder pra dar valor? E quando tudo isso passar pro mundo, uma lição ficou. Que pra tudo na vida tem jeito, menos pra morte. Então vai lá e diz-lhe eu te amo enquanto ainda pode. Ninguém esperava por isso. Matar saudade só por chamada de vir. Inteiro entrando em conflito. As máscaras tampando os sorrisos. Agora eu entendi o porquê. Deus deixou tudo isso acontecer. Quantos mais a gente vai ter que perder pra dar valor? E quando tudo isso passar no mundo, Deus deixou tudo isso acontecer. Quantos mais a gente vai ter que perder pra dar valor? E quando tudo isso passar no mundo, uma lição ficou. E pra tudo na vida tem jeito, menos pra morte. Então vai lá e diz eu te amo enquanto ainda pode.